Eco Delta, parte 4, fora de pouso. Autorizado então para o Pátio 4, Mac Eco Delta, solo aos 3-4. Frequência livre estacionar. Confirme, a concentração de pássaros está muito grande. Entre. Papa Golf, prossiga. Inter autorizado táxi, aponta para Ig 1097. Papa Golf, 9400, essa notificação autorizado via chegada Mari para nível de voo 050. Após ITAP será coordenado RNA, Vita 9400. Cada linha mantém o 7, o Otto com a Fagolfo. Linha 7062, prossiga. Linha 7062, é o controle Salvador, prossiga. Está 9400, como recebe o controle Salvador? Linha 7062, prossiga. Linha 7062 é o controle de Salvador, prossiga. Sete horas apagou, que vento 140 graus com 4 nós. Gente, grata. Marinha 7062, está na escuta do controle de Salvador? São 9400, por gentileza, questione com o Marinha 7062 se ele está passando fora da barra neste momento com transponder acionado 2000. Marinha 7062, na escuta do Tan 9400. Copiei da 9400. Solicita a Marinha POB e tipo da aeronave? Marinha 7062, é o TAM 9400, ponte para o controle de Salvador. O mesmo está solicitando o POB e tipo da aeronave. Então, 9400, informa a Marinha para acionar o transponder 0-1-1-1, por gentileza. Marinha 7062, o controle solicita que acione o transponder 0-1-1-1. O mesmo informa que está lhe recebendo, porém você não o recebe. Então, 9400, grata pela ajuda, deixa e mantém a nível 050, então 9400. Marinha 7062, mantém o corredor a Sé, a 500 pés, reporta através do Parque Pituaçu. Controle, Oscar Papagolf. Papatango, Oscar Papagolf, contato radar na decolagem, saída Coral, suba nível de voo 060. Boa. 9400, após etapa, autorizado a Victor 366, desopera 2500 pés, ajuste no 0114, responsabilizado. Após etapa, estava dando ocupado, ele não me atendia. Eu vou tentar novamente, aguarde. Não, na sua escuta, aguardando, obrigado. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Peruísque 50. Saída da El, transição de Né, curva direita, controle 199.35, torre 18.6. Chame para estacionamento, cortejo. Afirmativo, autorizado 360 para São Paulo Guarulhos, a Peruísque 50, da El Dines, pode correr direita. 19.35 é o controle, 18.6 é a torre, apenas aguardando o transponder. 5073. 5073. Copiado, obrigado. Reportarei para o pushback acionamento. 062 para ingresso no circuito de tráfego. Chama agora a torre 18.6. 7062, confirmando, vai pro Pátio Militar? Não apresenta autorizado cruzamento direto no campo para o Pátio Militar, reporte no solo controlado. Dia, prossiga. Tenente, aguarde autorização, escute a informação, atire em vigor e acuse o recebimento. Correto, aguarde cópia então. Gol no 923, pushback acionamento, posição 04. Aguarde. Ah, sua escolta aguardando. Pra 9400, completo final RNAVE, 4 milhas para o viaduto 372, redução para aproximação e chame torre 1 no 8.6. Só um instante, por favor. O TAN 9400, quanto à aproximação, aguarde pouso, o ajuste é no 04, cabeceira locada primeiro 90 metros. Pista para decolagem. Autorizado para Serra Bravo, Papa Vitor, Porto Velho. Nível de voo 360. DCT Lima Alfa Papá, DCT Telma, DCT Ronil, DCT Redon, DCT PVH, Papá Vitor Hotel. Após decolagem, curva esquerda, saída Momo, transição VATAP, controle 1, Controle 199 decimal 35, torre 18 decimal 6. Papá Romeu, Oscar, papá, papá. Transponda 5065. Cotejamento correto, apenas uma nova mudança na saída. A saída Momo, Albo e após DCT Lapa, Lima Alfa Papá. Albo, Alfa Lima Bravo Oscar, após direto Lima Alfa Papá. Direcionamento, chama pronto pro táxi. Paulo, Golo 923-04, aguardando. Autorizado, chama pro táxi. Portaria táxi. Abaetano 401. Abaetano 401, possível. Márcio, para aprovação Napa, Luiz, 42, 970. Cliente, aguarde autorização. Para a Momo Batata, senhor. Momo Batata, afirmativo. E 400, solo aos 52. Direita, solo em 121, décimo 9. Aguarde autorização de tráfego, TAM 3859. Gole, Anderson Gola. 400, Litrópolis, zona 0. Alterna Galeão. Tama 400, autorizado táxi. Até antes da Juliette. Livre táxi, até antes da Pastor Juliette, 400. Golo 923, repita POB, autonomia. POB 128, 128, autonomia de 4:10, alternando Galeão. Gente, autorizado táxi. Ponto de espera 10, transferência. TV Taxi, ponto zero, cima torre 186, Golo 923. Golo, Golo 605. Só um instante. corrigir novamente, isso é 3666, autorização para Guarulhos. Na sua escuta para 4. Errou no 923. 923, bom dia, autorizado a linha e decola. Pista no 0, vento 180 graus com 5 nós. A linha decola no 0, voo no 923. Salvador, tá 3663. Solo seu 9400 antes da Juliette. Tá 9400, autorizado ingresso, portão 110. Livre ingresso para portão 110. 9400 da Juliette. Solo copio, seu 3663. Ciente, aguarde cópia. Eu tinha informação, a Tizen virou. Pode ficar papapá. Chame a torre pro táxi, POB. Horas e 30 de autonomia. Ah, chame a torre pro táxi, Papatango, Oscar, Papatango não, Papá Romeu, Oscar, Papá, Papá. Adora decolagem, suba amigo 360, saiu da El Transão Diné. 360 da El Diné, agora no 923. Ô Romeu, olha essa parte, chamou a torre. Afirmativa, afirmativa, autorizado o táxi, você pode estar em ingresso no 7. Quanto é isso? Passageiros já embarcados e devido ao uso de bateria interna. Autorizado. Está autorizado para Bom Jesus da Lapa, nível 100, via WIS 42, decola da 10. Curva esquerda, saída Momo, transição VATAP. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6. Babaetel no 401. No conselho nacional de transporte, senhor, autorizado Lapa, Momo, VATAP, pode ir até 3935, pode esperar 3936. 5035. 5035, pode parar o treinamento, pode ir. Autorizado. No, na posição coral, chama o controle de Ilhéus, na frequência 120, decimal 1. Olha o Papa Golfo. Cruzamento da 17, prossiga após via Quebec, Mike, reporta na Lima. Paulo, já está entrando 401. Prossiga. Para esse táxi, 3 horas e 30 minutos, 3 horas e 40, alterna Conquista, 19 de Tampa. Gente, agora 1200 metros de deslocamento, autorizado táxi até Taxi Delta. Eu vou copiar novamente esses dados, entendi sua conquista, daqui a pouco eu lhe pergunto novamente, tá? Negativo, 09 TOT, 5 horas e 30, alternando conquista. Ok, só porque eu não estou pronto agora para escrever, para copiar, inserir no, na fichinha, só um instantinho. Hilux, prossiga. Muito bom dia, Lock 65 no 8, Mike, passando 170 para 150. Varig Log 6518, ação identificação autorizado via chegada Mari, desmantelar nível 050. Acionou idêntico, via Mari, acionando 050, Log 6518. Varig Log 6518, informo que a partir das 1200 da presente, os primeiros 1200 metros da pista 10 estão impraticáveis. Ciente, o Log 65 não é. Bom dia, guarde autorização de tráfego, Alfa Vitor Juliette. Está 3859, entendi que está com Trove. Autorizado Curitiba, nível 360, via a 358, saída Gole, transição Gonza, controle 119 decimal 35, torre 18 decimal 6, transponder 5105. Da Gole, Gonza, 358, correto, chame pronto. Paulo, Golo 605, pushback, acionamento no tempo. Golo 605, autorizado Galeão, nível... Já tinha copiado? Não, estamos trabalhando. Galeão 360, Upper Zulu 14, saída da El, transição Blaze, controle 119 decimal 35, torre 18 decimal 6, código transponder 5102. Agora já estamos com 1200 metros de deslocamento. Centro do Notão, no 605, 360, Galeão, é preciso 14, Israel, Prensa, 1930, 186, 102, pushback, somente. Gente, aguarde. Oscar, papapá, autorizado o cruzamento do Pat 1, chame na Taxi Delta. Prossiga via Juliette Alfa. O TAN 3859, confirma o estimado estacionamento pushback. Gente, chame pronto para acionamento pushback. Salvador 3663, pushback acionamento. Golo 605, portão 03, autorizado acionamento pushback, chame pronto para o táxi. Comunidade táxi 605. Solo Salvador 3304, bom dia. Bom dia, Brasília 360, aguardando cota. Informação November agora, 1200 metros de deslocamento. 1200, confirma. Afirmativo. Entendi. Sorte 3663.